É impressionante, as histórias se confundem. Armas de fogo, mulher e ciúmes. Droga é poder, amor é vaidade. A mente vazia, ela cria as verdades e cobra que o crime é assim. Ele cobre, não vive, não dorme, não ama, não chora. Crise vai passar, a casa vai encher. Criança é sempre bom de criar e de fazer. Então, pra que ter pressa? Quase fim do mundo. Não tenha medo, o medo aproxima o fundo. Liga no Xandão, ele passa no Damião e traz um som enquanto cê fala do talismã. Desliga a luz, abre essa janela. Só igual Clarice, livre igual Mandela. Vem pra ver a tarde, põe Chico pra rolar. Amarelo, ouro, um dia pra celebrar. Eu sei, falta alguém aqui. Mas nós sabemos. Vem, nosso dia vai nascer. Acorda nossos monstros. O sono é leve pra quem dorme nos escombros. Ah, quanta ideia foi junto com esse vinho. De vida, de amor, de trabalho e caminho. Você perdeu mais que um irmão, era seu menino. Sem rumo, efêmero, genuíno. São só palavras, lembranças e culpas. E as causas, todas, mesmo as ocultas, nas sombras assombram. E eu volto os faróis sobre a ilha. Gaveta que não abre a família. Não pensa, peço, não fala, não julga. Esquece, não esquece, loucura, não escuta. Dizem que a alma pesa 21 gramas. Agora diz quanto vale aqui a vida humana. Quanto vale o ser, se ele vale o quanto pesa. Quanto pesa ter depois que inicia a queda. Eu sei, falta alguém aqui. Mas nós sabemos. Vem, nosso dia vai nascer. Vamos ler sobre Allan Kardec, Nietzsche, ou uma fuga que nos conecte. Qualquer doutrina ou fé que nos adapte. Um sinal de paz que você interprete. Qualquer coisa vaga que possa fazer sentido. Presença em quase tudo, mas não tá vivo. É paradoxal, a morte é um rompimento. As lágrimas libertam o sol nesse apartamento. Eu vejo você feliz, as coisas estão no lugar. É o caos do nosso dia, me lembra Basquiat. Cores vivas, nada turvo, traço livre. Monolito, sobrevive o bem-estar. Nós vamos longe que ainda somos muito jovens. Tudo que falamos é o ódio que ainda nos move. A estrada é muito estreita, uma espécie de umbral. Cumplicidade, paraíso artificial. Eu sei, falta alguém aqui. Vem, nosso dia vai nascer.